maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para um espaço que respira arte, cultura e tradição aqui na Terra das Cataratas. Estou falando da Coarte, Cooperativa de Artesãos de Foz do Iguaçu, cuja sede na Avenida JK, esquina com a Quintino Bocaiúva, ali juntinho da terceira pista, né, em pleno centro de Foz, deveria ser conhecida não só pelos turistas, mas principalmente pelos moradores de Foz e região. No espaço é possível encontrar peças produzidas por artistas e artesãos aqui da cidade, com os mais diversos materiais e as mais diversas técnicas. A Coarte oferece também cursos de capacitação para o público como um todo e para crianças de escolas municipais e entidades que atuam na cidade por meio do projeto Pontos de Cultura. Outras informações sobre o trabalho da Coarte você obtém no Facebook pelo perfil Coarte Cooperativa e Coarte sem vogal no final, né? Só C-O-A-R-T, Coarte, ou pelo telefone 45-3523-5518. Repetindo, 45-3523-5518. Prestigie!